já sei que você anda muito ocupado, mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar. Meu coração tá fechado, batendo sem jeito. Deus, esse nó na garganta vai me sufocar. Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas, que não sentia mais nada, que o sonho acabou. E eu já sabia de tudo e fingia não entender. Ou era cego bastante pra não perceber. Deus, o que fazer? Se ela foi com ele, levando a minha vida e tudo que sonhei. Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela e nada faz sentido, nada tem valor. Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira, mas a verdade machuca, não dá pra aceitar. Ela nos braços de outro, buscando não sei o quê, alguma forma de amor que talvez eu não possa dar. Deus, eu queria poder descobrir se ela está feliz, e se algum dia pensou que também já foi minha. Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Ou descobriu sem querer que o seu grande amor sou eu? Deus, o que fazer? Se ela foi com ele, levando a minha vida e tudo que eu sonhei. Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela e nada faz sentido, nada tem valor. Se ela foi com ele, levando a minha vida e tudo que eu sonhei. Deus, o que fazer? Nada mais faz sentido.